antes junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, para mim é como o sol. Sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria? Sem saber o caminho aqui, então me lembro daquela noite em que quase a naufragar. Justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora este pobre ser? Onde estaria agora este pobre ser? Amém. Bom dia. Bom dia, feliz sábado. Coube a mim apresentar a plataforma de hoje. Ao centro, o servo do Senhor, Dr. Hélder Roberto Arco, tem uma pequena semelhança com o pastor Ronaldo Arco, né? Estão vendo? Ele é diretor do Cevisa, À minha direita, à esquerda de vocês, está a doutora Nina, que ela é chefe da fisioterapia do Servisa. O seu esposo, Everson, que é coordenador do curso de administração do UNASP. Esse nosso irmão, ninguém conhece, né? Ele é o Cordeiro, o irmão Denilson, tesoureiro assistente da União. E eu sou a Célia, diretora do Departamento de Temperança. Meu bom dia a todos os irmãos. Muito bom estar com vocês. Sempre quando passei por Piracicaba, passei com outro destino. Sempre vocês ficam aqui num caminho de águas muito famosas, né? Águas de São Pedro, etc. E para ir para lá, sempre passo por Piracicaba. Ouvia muito falar. Eu creio que no passado, família Faria já frequentou aqui, família do Dr. Daniel de Faria. Não sei se tem algum parente hoje ainda aqui que frequenta alguma das igrejas de Piracicaba. Também pela doutora Adriana, que trabalhou conosco, se fala muito bem desse lugar, e é um prazer estar com vocês. Antes de conversarmos um pouquinho, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Servisa. O que é isso? Né? Servisa são as iniciais de Centro Médico de Vida Saudável, a instituição mais nova de saúde que a Igreja Adventista tem em toda a América do Sul. Hoje o Servisa é o Centro Médico de Vida Saudável mais novo e mais completo que a Igreja tem. Tem um pouco mais de 2 anos e meio de vida. Mais precisamente, tivemos o nosso primeiro programa no final de maio, início de junho de 2006. Naquele segundo semestre, por 4 semanas, não tivemos o programa. Uma para reavaliação do início, uma por um concílio de uma associação, uma por irmos numa feira hospitalar e outra para conhecermos uma instituição co-irmã na Argentina. A partir de 2007, nenhuma semana mais tivemos que o programa não acontecesse. No ano 2007, os 50 programas tivemos, e você diz, então está faltando 2. É porque o programa do Natal e o Ano Novo nós não fazemos, para que os nossos funcionários tenham também um fôlego, tá certo? E este ano também fizemos todos os programas. Se a memória não me falha, estaremos iniciando amanhã o programa 199º. Estamos aproximadamente com 120 programas, contando um programa a cada semana. Muitas experiências bonitas temos ali visto, em várias áreas. Posso contar para você, por exemplo, o testemunho de uma pessoa de sua cidade. Um dos empresários aqui de Piracicaba que esteve conosco foi gerente regional de um banco aqui de Piracicaba, foi presidente do clube 15 de novembro de Piracicaba no passado, e hoje ele é presidente de um clube social aqui desta cidade. Ele tem um pouco mais, entre 65 e 70 anos, um pouco mais de 40 anos de casado, e eu pude ver no último dia ele dar o seguinte depoimento para nós. Eu tenho 41 anos de casado, diz ele, e eu nunca vi a minha mulher tão feliz como ficou essa semana aqui junto com vocês. Temos exemplos, por exemplo, do Recife, de Eremilda, que veio de lá dizendo que não sabia porque as pessoas iam investir nela, porque dali ela iria sumir e nunca mais ninguém iria vê-la. Ao final da primeira semana, início da segunda, ela disse para nós, eu voltei a sorrir, depois de 6 anos que não sorria. Ao final de 3 semanas, ela disse, eu descobri nesse lugar que eu era uma pérola, só que eu estava dentro da ostra, e vocês abriram a ostra para que eu pudesse brilhar. Casos como, por exemplo, de Emilene, que veio de Joinville, em Santa Catarina. Sua mãe ligou e disse, vocês tratam dependência química? Nos passaram a ligação e eu disse, sim e não. Dá para o senhor definir se o senhor atende ou não? Eu disse, não, nós não atendemos dependência química. No entanto, se a pessoa que usa quer parar, e não a mãe nem o pai, e a pessoa não estiver surtando, tendo fissuras de abstinência, pode ver. Não, ela quer parar, etc. Veio a Emilene. Não era essa a verdade era outra. Ela não queria parar. Tivemos com ela 3 semanas. A primeira semana, praticamente nós não conseguimos consultá-la. A cada conversa, mais discutimos a rota da vida dela do que a consultávamos. Ao final da 3ª semana, na presença de sua mãe, ela chamou sua mãe e disse assim: eu vou instituir na minha casa o abraço, porque aqui eu fui devidamente abraçada. Temos visto uma instituição cumprindo o seu papel, porque lá trabalhamos não pela estrutura muito bonita que ela tem, de aproximadamente 5 mil metros quadrados, em 15 a 18 hectares, mas principalmente porque temos um time de colaboradores que tem valorizado a importância do ser humano e permitido que Deus o use para trabalhar a seu serviço. Em 8 de dezembro do ano passado, tivemos os 2 primeiros batismos do Cevisa, fruto do trabalho. E agora, no final de novembro, início de dezembro, estaremos com mais 2 batismos, também fruto desse trabalho. Não estamos lá brincando de ser clínica. Estamos realmente fazendo com que aquele lugar seja um palco de mudanças. E as pessoas que ali têm ido com o objetivo de mudar, têm saído mudadas. Gostaria que você entendesse que o Cevisa não é da Igreja Adventista apenas, não é da União Central Brasileira apenas, muito menos do Dr. Helder. O Cevisa é teu, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que você use, para que você mande seus amigos, para que você mande seus parentes, para que você consiga ver como uma instituição dirigida por Deus muda pessoas através do braço direito da terceira mensagem angélica. Eu gostaria que você, no entanto, não me ouvisse falar, mas você pudesse ver o que eu estou dizendo através de um vídeo de depoimentos de pessoas que ali estiveram. Como você vê, não é um vídeo institucional, é um vídeo de depoimentos. Para ver mais, teremos que estar lá juntos. Divulgue isso às pessoas que você crê que podem tirar vantagem desse modelo de atendimento de saúde. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Bíblia aberta, incline a sua cabeça para que Deus possa nos falar nesses minutos do culto. Grande Deus e eterno Pai, queremos tua presença nesse lugar, queremos que nos fale ao coração, queremos que tenhamos discernimento para atender a tua vontade. Por isso queremos que nos envolva numa atmosfera celeste neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Aproximadamente 7 anos atrás, final de dezembro do ano 2001, eu entrava na Igreja Adventista da Barra da Tijuca, a velha igreja. E ao entrar pela igreja, recebi ali um pequeno papel. Guardei por muitos anos esse papel. Esse papel era a transcrição de um telefonema que o pastor Ian Poulsen havia feito com 3 mil líderes mundiais naquela semana. E eles haviam transcrito esta ligação e estavam dando em forma escrita para as pessoas que entravam naquela igreja. Peguei aquele papel, li as belas recomendações que o pastor geral de nossa igreja no mundo dava a seus líderes no final do ano 2001. E você sabe muito bem que em setembro de 2001 havia ocorrido algo que mudou com certeza a história do mundo para sempre, que foi a queda do World Trade Center em 11 de setembro, até a queda dos Twin Towers, das Torres Gêmeas. E portanto fazia um pouco mais de 3 meses que tudo isso havia acontecido. E das muitas coisas belas do telefonema, ele terminava a sua ligação com as seguintes palavras: os últimos 3 meses têm sido muito difíceis para todo mundo. Devemos, no entanto, prosseguir sem ansiedade, pois a igreja será vitoriosa. Não porque somos tão maravilhosamente capazes, mas simplesmente porque ela é do Senhor. E isto me dá segurança. Ela será vitoriosa não porque somos maravilhosamente capazes, mas simplesmente porque ela é do Senhor. E por isso devemos prosseguir sem ansiedade. O que é ansiedade? Poderia lhe dar inúmeras definições de ansiedade na plataforma médica ou na plataforma psicológica, muitas definições, mas quero lhe dar uma definição didática, pedagógica, simples, concisa, mas que eu creio que se você entender desta forma, você estará entendendo o principal. Ansiedade é preocupação excessiva com o futuro. Ansiedade é preocupação excessiva com o amanhã. Estamos envoltos pelas múltiplas escolhas, pela multiplicidade de informações, vivendo num mundo onde a ansiedade é clara, presente numa percentagem muito alta da população. Há estudos que estimam em torno de 80%. Obviamente há divergências. Esta semana, ou melhor, este mês, inclusive, você é capaz de ter visto em alguma banca o artigo da Super Interessante, que a capa falava sobre ansiedade. Nem tudo dá para valorizar neste artigo, mas algumas coisas me chamaram a atenção, porque a síndrome da pressa tem feito com que as pessoas fiquem muito ansiosas. E algumas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. No século XVIII havia apenas 20 empregos diferentes no qual uma pessoa podia escolher para a carreira. Hoje tem mais de 20 mil. O tempo que cada trabalhador passa num emprego também não para de diminuir. O Ministério do Trabalho americano calcula que um empregado vai passar por 10 a 14 cargos diferentes antes dos 40 anos. O número de divórcios aumentou 13 vezes em 3 décadas. No processo de informação, um único jornal do New York Times, jornal dominical, tem aproximadamente 12 milhões de palavras. E isto é mais do que tudo que recebia uma pessoa de informação no século XVII, num único domingo. A realidade que temos visto é inclusive nomes dados de doenças, principalmente nos Estados Unidos, como por exemplo a doença das pessoas, de 50% dos trabalhadores que ficam nervosos quando os computadores travam, ou aqueles que têm a sensação que o celular está tocando o tempo todo, ou 68% dos americanos, quando a internet fica fora do ar e tem a impressão que não está sabendo o que está acontecendo no mundo, oscila entre 5% no Egito e 23% no Brasil, segundo esta revista. Outros estudos dizem que 15%, ou melhor, 15 segundos, é o tempo que o ser humano aguenta esperar um elevador sem ele abrir a porta. Depois ele já fica ansioso. Este mesmo estudo diz que nos últimos 100 anos, o ser humano passou a dormir 1 hora e meia a menos por noite. Se dormia 8 horas, hoje 6 horas e meia. Mas eu conheço pessoas que dormem 4, quando dormem. O mesmo estudo diz de que os brasileiros, 1 em 20 brasileiros almoçam dentro do próprio carro, ou melhor, existem brasileiros, 1 vez a cada 20 dias, que almoçam dentro do próprio carro por não ter condições nem de ir a um fast food, ou de um junk food, como alguém gostaria melhor de dizer, de comer uma comida lixo, porque nem isso tem tempo. Será que temos informações sobre isso? Será que a Bíblia fala algo a respeito disso? Alguns querem colocar na genética. Hoje existe um gene intitulado COMT, C-O-M-T, aonde dizem que a maior parte dos ansiosos tem esse gene, de forma que tem COMT. Outros são de experiências vividas. Uma pessoa que foi assaltada por um motoqueiro, por exemplo, a qualquer momento que vê um motoqueiro já tem a preocupação excessiva de ser assaltado novamente. Há saídas para isso? A ansiedade justifica-se? A preocupação excessiva resolve nossos problemas? Filipenses 4, versos 6 e 7. O que que o apóstolo Paulo tem a nos dizer a respeito? Na minha tradução NVI, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e já dá o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu pergunto a você: será que o apóstolo Paulo, ou Deus através do apóstolo Paulo, está condenando que eu e você sejamos planejados? Será que o apóstolo Paulo está condenando que eu e você sejamos previdentes? Será que é isso que ele está falando aqui? Ou ele está dizendo que eu não devo ficar o tempo todo, de maneira intensa, preocupado com alguma coisa? É interessante que, se isso foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente, a ansiedade não é uma doença nova. A ansiedade já é uma realidade que remonta a milênios. O filósofo Montanier já dizia há muito tempo atrás: a minha vida foi cheia de terríveis infortúnios, a maioria dos quais jamais aconteceu. Mas eu já sofri problemas imaginários. Ou como uma senhora de idade, que há um pouco mais de 10 anos atrás, dentro do consultório, dizia assim: sabe, doutor, sempre me sinto mal quando estou bem, porque eu sou que sei que vou me sentir mal pouco tempo depois. Eu pergunto a você: será que eu não falo para pessoas nesta manhã que têm um remédio para dor de cabeça na sua bolsa, e que tem mais ou menos o seguinte raciocínio: se eu tiver a mínima impressão de que a minha cabeça vai doer, eu já tomarei meu remédio para não doer? Será que eu não falo para pessoas que vivem essa mesma realidade? A irmã White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 466, diz assim: não é o trabalho que mata, é a preocupação. A única maneira de evitar a preocupação é levar a Cristo toda e qualquer dificuldade. A grande realidade é que nós não temos nos apercebido de que a ansiedade funciona da mesma forma em que os chineses torturavam seus prisioneiros. Eu não sei se você sabe como o chinês torturava seu prisioneiro. Ele esticava os dois braços do prisioneiro e o prendia. Esticava as duas pernas e prendia. Firmava a cabeça. Depois, pegava uma lata d'água e fazia com prego um pequeno furo. E depois mirava aquele gotejamento na testa do prisioneiro e começava a deixar a cair. Talvez num dia como hoje as primeiras gotas fossem gostoso, fresquinho, mas depois de alguns minutos ou algumas horas, aquilo passava a ser golpes de martelo na testa do prisioneiro. E no decorrer do tempo, aquele processo de tortura levava o prisioneiro à loucura. Pois eu gostaria que você soubesse nesta manhã que o permitir a preocupação excessiva na vida, a ansiedade na vida, é como o gotejar de adrenalina constante na testa minha e sua, aonde aumentarão nossos batimentos cardíacos, gerando-nos doenças, afetarão nossa parte respiratória, gerando-nos doenças, afetarão nossa parte gastrointestinal, gerando doenças, afetando pele, afetando processos alérgicos, levando ao câncer e até mesmo ao suicídio. Deus, no entanto, está interessado na minha vida diária. Ele está interessado na minha qualidade de vida. Querido e querida, seria importante que você avaliasse nesta manhã que você é um administrador. Muitos de nós às vezes questionamos a administração da nossa casa. Se você é filho, o pai devia fazer assim ou a mãe assado. Se você é um funcionário de uma empresa, o diretor devia estar fazendo assim e não assado. Na igreja, o pastor devia fazer assim e não assado. No entanto, eu quero lembrá-lo que você é um administrador. Deus lhe deu a administração do seu corpo para você fazer. Deu as regras da administração também. E eu perguntaria a você: como tem sido sua administração? Posso afirmar que só você poderá evitar a falência desta empresa chamada corpo. Só você. As suas escolhas é que farão isto. Eu gostaria de me deter, no entanto, há três argumentos contra a preocupação. O primeiro argumento é que a vida tem base, tem como base a confiança em Deus e a dependência nele. Nós podemos ver isso num texto que já lemos muito, dentro de um outro contexto, que se encontra em Romanos 8:32. A minha tradução diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É interessante que nós lemos isso de várias formas. Se você pegar a última parte de São João 15:5, vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Se você pega Filipenses 4:13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sem mim, nada. Comigo, tudo. É muito clara a Bíblia para nos ajudar a evitar problemas. No entanto, parece que as pessoas que não professam o cristianismo, e principalmente aqueles que não professam o adventismo, já têm se ligado nesta situação. Já há alguns anos atrás, o Serviço de Saúde Pública norte-americano colocou num dos seus parques uma declaração relacionando a tendência de nos preocupar demasiadamente com o predomínio de doenças nervosas e o encurtamento da vida. E sabe o que dizia? Dizia assim: tanto quanto se saiba, nenhum pássaro tentou construir mais ninhos do que seu vizinho. Nenhuma raposa se afligiu porque tinha apenas uma toca na qual se esconder. Nenhum esquilo morreu de ansiedade temendo não ter suprimentos para dois invernos em vez de um. E nenhum cachorro perdeu o sono pelo fato de não ter ossos reservados para sua velhice. Eu pergunto a você, por que que nós ficamos ansiosos? Por que ficamos preocupados excessivamente? Será que não está aí o resumo? Será que é que não é porque eu quero ser mais do que o outro? Será que não é porque eu gostaria de ter mais do que eu tenho? Eu gostaria de ser o que eu não sou? Imagine hipoteticamente que todos vocês aqui hoje fossem possuidores de uma BMW zerinha. Todos. Que graça teria? Mas agora vamos imaginar que só tem umas duas ou três pessoas aqui que tem uma BMW. Que graça tem? Dá para entender porque estamos vivendo ansiosos. Estamos querendo coisas que os outros não têm. Queremos ser coisas que o outro não é. Queremos mandar onde o outro não manda. Queremos fazer, queremos ser no lugar de, único que pode ser. Por isso temos sofrido. Não temos entendido algumas coisas. Temos tentado ser os estrategistas de nossas próprias vidas. E é por isso que muitas vezes não tem dado certo, nem na tua vida, nem na tua família, e muitas vezes nem na tua profissão. Porque você não tem procurado ser aquilo que Deus quer que você seja. O segundo argumento contra a preocupação também já vem da Primeira Guerra Mundial. A preocupação é cega, não leva a nada. Preocupação excessiva, ansiedade, não leva a nada, é cega. Nunca vi ninguém resolver um problema porque fica preocupado excessivamente. E veja que lá na Primeira Guerra Mundial, um soldado francês já conduzia no seu uniforme uma receita contra a preocupação. E essa receita dizia assim: de duas coisas uma é certa, ou você está na vanguarda ou na retaguarda da batalha. Se estiver na vanguarda, de duas coisas uma é certa: ou você se encontra exposto ao perigo ou num lugar seguro. Se você está exposto ao perigo, de duas coisas uma é certa: ou você está ferido ou não está. Se estiver ferido, de duas coisas uma é certa: ou vai se recuperar ou vai morrer. Caso se recupere, não deve se preocupar. Caso morra, não terá como se preocupar. Por que então se preocupar? Querido, só tem dois tipos de problema na vida: os problemas solúveis e os problemas insolúveis. E eles se autoexplicam. Um grupo são de problemas insolúveis. E se ele é insolúvel, de que resolve a preocupação, a ansiedade? Você deve fazer o quê? Ajoelhar, orar e pedir que Deus faça o quê? A sua vontade. Ah, doutor, mas tem os problemas solúveis. Então, neste eu vou me preocupar. Espera aí, o problema é o quê? Eu preciso preocupação ou ação? Não há nenhum problema que eu resolvo com ansiedade. Não há nenhum problema que eu resolvo com preocupação excessiva. Nós precisamos administrar isso de forma mais tranquila. O grande problema é que a ansiedade não aprende com lições nem da natureza e nem da história. Temos visto o tempo todo Deus querendo que a gente tire o foco dos nossos problemas. Quer ver uma maneira como a natureza fala a respeito, ou mais especificamente Jesus fala a respeito? São Mateus 6, 25 a 34. Querido, eu disse, dei a você alguns valores científicos, dei a você a posição humana do pastor geral de nossa igreja, dei a você a posição humana de um apóstolo inspirado por Deus, dei a você a posição humana da profetisa inspirada por Deus. Se eu não consegui convencer você até agora, eu espero que eu consiga a partir desse momento, por causa de um fator. Se a sua Bíblia, quando Jesus escreve, é daquelas que está em vermelho, nesse momento a tua Bíblia está em vermelho, que vamos ler agora. São Mateus 6, 25 a 34. Porque foi o próprio Jesus que disse. E o que diz lá? Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Talvez a sua tradução esteja assim: pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você sabe o que é um côvado? O côvado é a distância do cotovelo ao final do dedo médio. Isto é um côvado, tá certo? Que por convenção é 44, 45 centímetros. Então a Bíblia está dizendo assim: não adianta ficar preocupado, porque não vai aumentar 44 centímetros. Nem 4, desculpe os baixinhos. A realidade é esta. No meu texto diz que não aumentará o curso da sua vida, não terá uma hora a mais de vida, um minuto a mais de vida por isto. Verso 28. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Você poderia ampliar: se vou passar no vestibular, se vou encontrar a esposa ou o esposo ideal, e se eu vou sarar da minha doença. Você pode colocar um monte de interrogações aqui. E aí diz o verso 32: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí dá duas receitas: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Segunda receita: portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. O grande problema que eu tenho visto nisso, queridos, é que não temos entendido, e a ansiedade entende menos ainda a história. E eu gostaria de refletir com você uma história com H. Havia um capitão no passado que possuía um exército de 32 mil homens, e ele precisava guerrear com um exército de 120 a 150 mil homens. Portanto, cada um dos seus soldados precisaria vencer 4 soldados inimigos. Só quero lembrá-los que naquela época não havia míssil antiaéreo, míssil transcontinental. Então eu não poderia mirar no meu inimigo a 1000 quilômetros de distância e jogar uma bomba na cabeça dele, não dava. Não haviam aviões supersônicos com mira laser para calcular e voar bem alto e rápido e soltar uma bomba na cabeça do inimigo, não havia. Havia um escudo e uma espada, apenas. Cada um teria que dar conta de 4 ou 5. Acontece que Deus chegou a esse capitão e disse a ele o seguinte: tem muita gente no seu exército. Como é que é, Deus? Muita gente no seu exército. Mas a gente não sabe nem como é que vai dar conta, porque 1 para 4, se um for abatido, já sobra 4 para o outro, vai pegar 8. Chega no teu exército de 32 mil homens e diga a eles o seguinte: todo mundo que tiver com medo, pode voltar para casa, pode voltar para o acampamento. Surpresa foi que 2/3 do seu exército era medroso e 22 mil soldados voltaram para o acampamento. E a história mudou de figura. Agora ele tinha um exército de 10 mil pessoas, 10 mil soldados, para vencer os mesmos 120 a 150 mil. E ele não sabia muito como resolver isso. E antes que ele pensasse muito, Deus chegou nele e disse assim: teu exército tem muita gente. Mas peraí, com 4 eu não sabia o que fazer, com 12 menos ainda. Você está dizendo que meu exército tem muita gente? Como é que eu vou vencer? Se for abatido um, sobra 12 para outro. Não, tem muita gente. Está vendo o riacho lá embaixo? Pede para os 10 mil ir tomar água. E todos que se agacharem para tomar água, que voltem para o acampamento. 9.700 voltaram para o acampamento. E agora este capitão possuía um exército de 300 homens para vencer 120 mil. E me parece que a conta dá 1 para 40, alguma coisa do tipo. Deus, eu não sei como fazer. Não sabe? Então está ficando bom, porque eu sei como é que vai fazer. Ah, vou, sabia. Para você ter diminuído tanto o meu exército, você tinha que ter uma mágica aí. Pode começar a contar qual é a estratégia da guerra. Vou lhe contar, porque há uma estratégia, com certeza. Primeira coisa: divide o teu grupo em 3. Nós vamos atacar em 3 flancos. Um aqui, outro cá, outro lá. Há uma estratégia de guerra assim: 3 flancos. Primeira estratégia. Segunda estratégia: você vai colocar uma tocha na mão de cada um. Já entendi, Deus, vamos atacar à noite. Ótima estratégia. 3 flancos, à noite, maravilha. Agora entrega para nós a arma que faz a diferença. Pois não. Agora você vai colocar uma trombeta na mão de cada um. Como é que é, Deus? 300 homens, 3 flancos, entendi. Uma tocha coberta, entendi, numa mão. A outra trombeta, só tem 2 mãos. Como é que eu vou ganhar essa guerra, Deus? Está pronta a estratégia, Deus? Tem mais alguma coisa? Não, está pronta. Como assim, Deus? Nós vamos ser pisoteados pelo inimigo. Não, está pronto. Você será o líder, inclusive. Você vai avisar a hora em que eles vão descobrir a tocha e vão tocar o mais forte possível. Eu acredito em ti, eu vou lá. E você conhece a história. Quantos foram mortos? Quase todos, eles ainda, alguns começaram a correr. E eu pergunto a vocês: quantos foram mortos por soldados israelitas? Quantos? Nenhum. E é isso que nós não entendemos ainda na vida, que eu e você não temos que provar nada a ninguém. Sabe por quê? Que já somos nada. Isso que nós não entendemos ainda. Deus é que foi um dia desafiado no céu como alguém que não era amoroso, que não canalizava o seu poder de forma adequada. Não eu e você. E é isso que não está dando certo na minha e na tua vida às vezes. Porque eu monto o plano da minha vida e Deus fala: não é esse plano que eu quero para você. eu monto o plano para minha família e eu começo a brigar com esposo, com esposa e com filhos. E é por isso que muitos de vocês queriam estar hoje à tarde, hoje de manhã, com seu marido aqui, e ele não está. Você gostaria que seu filho estivesse aqui, e ele não está. Você gostaria que a sua mãe, a sua esposa estivesse aqui, e ela também não está. Quem tem sido o estrategista de sua vida? Você? A tendência de quando somos o estrategista de nossa vida é o fracasso. O fracasso é garantido. O sucesso, por um tempo curto, depois ele é garantido. Queridos, é isso que precisamos entender mais. Deus quer fazer a estratégia da nossa vida. E aqui está o terceiro argumento contra a preocupação. O terceiro argumento contra a preocupação é o que me preocupa mais. E está no verso 32 do que a gente acabou de ler, em São Mateus 6:32. O que diz lá? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Sabe o que está me querendo dizer? O terceiro argumento contra a preocupação é que a preocupação excessiva é pagã, se não for ateísta. Recentemente eu vi uma frase de um professor que me sedimentou na mente, que diz assim: o perfil do novo ateu é o cristão não comprometido. O perfil do novo ateu é o cristão não comprometido. Porque em essência, o que quer dizer? Eu desconfio de Deus. Eu desconfio de Deus. A grande diferença, queridos, entre a preocupação excessiva ou ansiedade e a fé, é que a preocupação é cega. E a fé tem olhos que conseguem antever as ações do Pai. Eu quero terminar nossa fala desta manhã te lembrando duas coisas. Primeira, Deus trabalha em nossa vida como um cirurgião. Fere para curar e não para destruir. Os seus métodos, às vezes, de ferimento podem ser reprovações, censuras, sinistros, doenças, desemprego, falências, mas tudo tem natureza cirúrgica. E não pense que um cirurgião não fere bastante seu paciente, mas ele fere para curar e não para destruir. Quando nós tivermos isso mais claro em nossa mente, vamos entender que Deus conforta os perturbados e perturba os confortados. Temos que cada dia mais entender que Deus quer nos ajudar, mas quer também que nós nos mexamos. E quero terminar dizendo a você, contando a você uma história pessoal. Há uns anos atrás, minha filha caçula tinha 2 anos de idade. Morava lá no Hospital do Pênfigo. Numa tarde quente, me encontrava com outros médicos na piscina. Ela veio correndo, pulou no meu colo. Até ali não me chamou muita atenção. De repente, o médico do lado chegou para ela e disse assim: Alissa, sobe nas costas do tio, Alissa, e vamos atravessar a piscina. Ela virou seu toquinho de dedo de 2 anos que tinha para ele e fez assim. Naquele momento eu comecei a refletir algo que eu não tinha parado para pensar. Por que ela pulou no meu colo sem me avisar? E por que agora o amigo a convidou para atravessar a piscina e ela não topou? O primeiro lampejo que me deu foi claro, eu disse assim: você é o pai? Depois eu comecei a refletir e ver, não é esse o motivo. Eu poderia ter feito a liça e sumido como muitos pais somem. E eu poderia ter aparecido 15 dias antes daquele evento. E ela não pularia mais no meu colo, mesmo eu continuando sendo seu pai. Então por que ela pulou? Ela pulou por causa de uma coisa simples, sabe qual é? Ela tem um relacionamento com o pai diário. E por ter um relacionamento com o pai diário, ela sabe quem é o pai. Ela sabe do que o pai é capaz de fazer. Sabe também o que o pai não tem capacidade de fazer. E talvez temos vivido ansiosos e preocupados excessivamente, porque não sabemos quem é o pai. Porque não temos um relacionamento diário com este pai, com o pai do céu, com o pai que faz toda a diferença. E então quando eu tenho um problema, eu olho para o problema e falo: o que vai ser da minha vida? Porque a preocupação é cega. Mas quando eu tenho fé, eu consigo antever a ação do pai. E então a Alissa conhecia o pai, e ela disse: não vou nem avisar que vou pular, porque eu conheço, eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai me pegar no colo e eu não vou morrer, eu não vou afundar, mesmo a piscina sendo funda. Como tem sido a minha e a tua vida? Sabemos quem é o pai? Queridos, Deus quer estar próximo de nós como um bom pai, para nos colocar à disposição um poder galáctico, um poder universal. Eu gostaria de, nessa manhã, poder orar por você. Enquanto a Paula vem aqui para cantar, eu gostaria de dar oportunidade para um grupo de pessoas nesta manhã que eu gostaria de orar. Não é para a igreja inteira, não. Eu gostaria de orar hoje para uma classe de pessoas, só esta classe de pessoas. Eu gostaria que, enquanto a Paula cantasse, você fizesse um exame próprio, uma autoavaliação. E todos vocês que se acham ansiosos, que se veem como pessoas preocupadas excessivamente com o futuro, com amanhã, com o porvir, possam vir aqui na frente, porque eu gostaria de orar por você, para que a sua vida daqui para frente seja diferente, para que você possa ver em Deus aquele pai perfeito que talvez nem você teve. Às vezes você não tem bom parâmetro de pai, mas este é um pai perfeito. Este é um pai que ouve toda a tua lamúria e atende conforme o querer dele, que conhece o que é melhor para nós. Eu gostaria de orar por você. Enquanto a Paula canta uma música, uma letra própria para isso, você que gostaria de vir até aqui à frente, eu gostaria de orar especialmente para você nessa manhã. Procuram sem erro. tranquila, e enquanto o mar em sua fúria rugia, tão calma, serena dormia. Eu quero, Senhor, ser aquela criança, sim, aquela criança tranquila, e em meio às ondas hostis e bravias, por certo a paz me envolvia. Tal segurança só vem de ti. Tu que és o Cristo, dono do mar, sei que em teus braços vou encontrar porto seguro, onde poderei ficar junto ao meu Mestre, meu Deus e meu Autor da paz. Incline a sua cabeça. Poderoso Deus, amorável Pai, nos encontramos nesta manhã, Senhor, novamente nos encontrando com as nossas mazelas, que precisamos mais de Ti, queremos mais a Ti. As nossas tendências naturais, Senhor, nos fazem tentar resolver as coisas do nosso jeito. As coisas do nosso jeito muitas vezes não têm dado certo. Às vezes dão certo um pedaço do tempo. Alguns olharam para si nesta manhã e reconheceram sua preocupação excessiva com o futuro, sua ansiedade. Senhor, queremos que o teu Consolador, teu Espírito, nesse momento, possa acolher cada uma destas pessoas, possa dizer-lhes no íntimo do ser: eu posso resolver todos os teus problemas. Também vou lhe dar algumas coisas que você deve fazer para que você possa viver sem ansiedade ou preocupação excessiva. Mas eu quero lhe acolher, eu quero lhe dar poder, eu quero lhe dar força, eu quero lhe dar iniciativa de ser diferente. Senhor, não podemos continuar vivendo como pagãos. Precisamos começar a viver como aqueles que confiam de forma resoluta no teu poder e na tua atuação. A nossa experiência tem que ser uma experiência cristã, operante. Só assim teremos mais e mais pessoas louvando o teu nome, mais e mais pessoas entendendo o teu papel de cordeiro na cruz. Queremos que cada um teve coragem nessa manhã de levantar do seu lugar, ouvir até aqui à frente, possa ser contemplado com bênçãos específicas, especiais, que somente tu podes dar. Que tu possa ser na vida deles o querer e o efetuar. E que a saída desta igreja neste momento seja uma saída em direção a uma reta de chegada, onde a certeza da vitória esteja certa no coração e na mente de cada um. Que a tua morte não seja em vão. Que nós possamos ajudar a despovoar o inferno. E que possamos encher de mais pessoas este céu que tu preparas para cada um de nós. Dê a cada um poder para as suas dificuldades pessoais, mas a certeza de que este amor misericordioso, justo, está pronto a hora que necessitarmos. Em nome de Jesus pedimos isso e já agradecemos. Amém.